bonito não é nem chegar aos pés do conto de fadas que a moça sonhou. Não foi por querer, foi por convencer. De tanto forçar, ele se acostumou. Não soltou. Água mole na pedra bateu. De tão dura a pedra cedeu. Ela achou que era amor, ele achou confortável, ficou. Não foi por amor, foi aquele domingo de cama vazia, saudade dos filhos, da mensagem de bom dia, medo de morrer sozinho, pressão da família. Foi tudo menos isso que chamam de amor. Não teve pedido, nem data marcada, nem quer casar comigo, nem beijo na escada. Em nome da solidão e da carência, não foi por amor, foi por conveniência. Na pedra bateu, de tão dura a pedra cedeu. Ela achou que era amor, ele achou confortável, ficou. Não foi por amor, foi aquele domingo de cama vazia, saudade dos filhos, da mensagem de bom dia, medo de morrer sozinho, pressão da família. Foi tudo menos isso que chamam de amor. Não teve pedido, nem data marcada, nem quer casar comigo, nem beijo na escada. Em nome da solidão e da carência, não foi por amor, foi por conveniência. Conveniência.